Cordiais saudações. Esta é a sexta edição do Noticiáudio, um programa que apresenta semanalmente o sumário dos mais importantes artigos trazidos por órgãos de comunicação independentes. A primeira notícia da semana indica para o adiamento do prazo para a apresentação de resultados da auditoria da CROL. A auditoria às chamadas dívidas ocultas contraídas para a criação das empresas Ematum, Proíndigos e MAM, num valor total de 2 bilhões de dólares, foi prolongada por um período de 90 dias, isto é, até 31 de março. O semanário Savana sugere que a Kroll solicitou a extensão do prazo por estar a experimentar barreiras na sua investigação, alegadamente postas por entidades que estiveram na contratação das dívidas. Os jornais Bantu e A Verdade referem que a apresentação dos resultados desta auditoria é uma condição que o FMI e os parceiros de cooperação não dispensarão para a retoma dos programas de financiamento. O A Verdade cita declarações recentes do governador do Banco de Moçambique, Roger Zandamela, que apontam no sentido da incerteza na normalização das relações com os parceiros dependentes do esclarecimento do caso das dívidas ocultas pela Procuradoria-Geral da República. Outro assunto que marcou a semana indica que foi lançado pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural o programa Sustenta para o setor agrícola, que consistirá na concessão de crédito sem taxas de juros a camponeses nas províncias de Nampula e Zambézia. Financiado pelo Banco Mundial com 16 mil milhões de meticais, o acesso a essas condições de financiamento irá permitir o aumento do rendimento das famílias rurais através da produtividade e acesso a mercados, revelou o ministro Celso Correia. Segundo o Diário de Notícias, o programa vai beneficiar 70 mil famílias. Num artigo de opinião publicado no Correio da Manhã, o jornalista e investigador Luiz Nashodin questiona o que faz José Pacheco no Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, que, no seu entender, deveria ser ele a encarregar-se deste programa ao invés do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. No lançamento, segundo revela o jornal Savana, Celso Correia distanciou este projeto do ProSavana, em cujas regiões de realização coincidem parcialmente com as de Sustenta. Para Correia, o Sustenta volta-se para o desenvolvimento integrado, prevendo também a garantia da segurança de terra dos pequenos agricultores. Sucessivamente, o discurso oficial do governo tem apresentado a agricultura como uma prioridade em desenvolvimento e, ao longo dos anos, analistas como João Mosca, por exemplo, no jornal Savana, têm apontado a secundarização da agricultura como uma das características dominantes na economia moçambicana. Outros desenvolvimentos indicam que, apesar da trégua e da aparente normalização em regiões mais afetadas pelo conflito militar no centro do país, foram denunciados, na passada sexta-feira, por uma brigada da RENAMO, casos de extorsão alegadamente protagonizados por militares das Forças de Defesa e Segurança. Segundo o jornal Diário de Notícias, automobilistas ao longo da Estrada Nacional número 1, N1, entre Sofala e Manica, queixam-se de receber ameaças e de serem vítimas de ilegalidades. O porta-voz da RENAMO, António Muxanga, citado pelo jornal Savana, apresenta nomes de altos representantes do Exército em operações nessas regiões, afirmando que tais práticas manjam a imagem das Forças de Defesa e Segurança. Em resposta às acusações, o porta-voz do Comando Provincial de Sofala, segundo o jornal Esquento, negou o envolvimento de militares em práticas ilegais, sustentando a sua posição na ausência de denúncias formais em unidades policiais. Com a retoma do diálogo entre o Presidente da República, Filipe Jacinto Nhusi, e o líder do maior partido de oposição, a RENAMO, Afonso Dhlakama, e os desenvolvimentos mais recentes nas conversações de paz, chegam notícias de que na Zambézia, segundo o jornal Bantu, brigadas do partido RENAMO apelam às comunidades para retornarem às suas zonas depois de deslocados pelos confrontos que aí aconteceram. Outras notícias que marcaram a semana fina indicam que foram apreendidos pela Polícia da República de Moçambique 12 mil litros de combustível em venda ilegal nas províncias de Gaza, Inhambane, Manica e Nampula, segundo reporta o Diário de Notícias. Em comunicado semanal, o porta-voz da polícia lembrou o caso recente do acidente relacionado com a comercialização ilegal de combustível que resultou na morte de mais de 100 pessoas no centro de Moçambique, província de Tete. Já na província de Gaza, pelo menos 37 mil camponeses reclamam a falta de sementes. O Correio da Manhã reportou que 37 mil camponeses na província de Gaza, cuja produção ficou comprometida pelas cheias, estão desesperados porque aguardam que lhes sejam atribuídas sementes e outros insumos agrícolas prometidos pelo governo. De acordo com o Correio da Manhã, estas carências podem resultar em insegurança alimentar nos próximos meses, devendo afetar as províncias de Gaza e Maputo. Dados do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional indicam que mais de 2 milhões de pessoas enfrentarão crise alimentar no país entre janeiro e março do presente ano. Por fim, ao Diário de Notícias, deslocados no campo de Nyakati 2, em Korongoza, província de Sofala, denunciaram uma alegada distribuição política de comida por membros da Organização Juvenil Moçambicana numa zona com influência substancial da RENAMO. Vários deslocados apontam irregularidades na distribuição, apelando para que a distribuição seja feita pelas estruturas locais do campo para garantir transparência. Segundo o Diário de Notícias, o porta-voz do governo de Sofala reconheceu o fato e garantiu que as partes envolvidas garantirão que os produtos sejam distribuídos sem discriminação. Esta foi a sexta edição do Noticiáudio. Fique ligado ao nosso canal e receberá mais notícias. Cordiais saudações!